Aqui é Marcelo Brasileiro, representando. Aqui é Ratão, Justiça Cega. Estamos colando na banca, vagabundo. E eu, mano boy, disparo verbal. Diretamente das ruas de terra do céu azul. Segura o bote. É verdadeiro, rotineiro, catuceteiro, projétil, abalo, maluco que morre, a mãe que chora, o caixão que se lacra. Não sou aquele que usa uma Uzi ou que tenta com a ponto 40 ou a caneta de ouro que assina sua sentença. Pois nas favelas tiraram nossa liberdade, pensaram que nos derrubaram e estamos de volta, se liga, covarde. Aliança cabulosa, bem longe da inveja, céu azul, cruzeiro do sul, disparo verbal, justiça cega. A vida aqui tá embaçada, ninguém quer saber de nada, prefere roubar do que trabalhar, a cadeia está lotada. Amigos que não são amigos, várias pessoas que colam na banca com olhar malicioso e com instinto de pilantra. Já sabemos então quem é, chegado vai esquece. Minha rima, mensagem sadia, só respeita quem merece. JC, siga DV, CDP e firmo C. Céu azul está de volta e o bagulho vai ferver. Vai tomar de assalto, vai ter um infarto. Quem não acredita no doido lunático, tentaram nos derrubar, abusaram da própria sorte. Tô aqui pro que deve é e o limite é a morte. O crime é dada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é dada pra grade, o crime é dada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é dada pra grade, o crime é dada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é dada pra grade, o crime é dada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. Justiça cega é favela, tamos colando na banca, é miliano na parada, agora segura as broncas. Cabritagem tá ligado, já fizeram demais, me iludiram nessa porra, agora querem a paz. Muita tragédia, miséria que a TV não mostra, o desemprego é constante, aqui só vejo revolta. Meu proceder é nervoso, não tem mais opção, melhoria é lenda na sua imaginação. É mano boy, Ratão, Marcelo Brasileiro, no proceder malandreado e o projeto é certeiro. Burguesia pra lá, favela pra cá e vou sobrevivendo, eu não preciso da Globo, você tá me entendendo? Diretamente das ruas de terra pra tomar o asfalto, eu vou chegando e enquadrando, click, clack, mãos ao alto. Corre não meu camarada, corre não meu camarada, tá nervoso porque cê tá babando na gravata. Pensou que eu ia fazer um sonzinho pra dançar, pensou que eu ia fazer um sonzinho pra rebolar. Se enganou aí ladrão, vou te fazer uma confissão, consciente para sempre até na frente de um oitão. O crime é nada pra grade, o crime é nada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é nada pra grade, o crime é nada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é nada pra grade, o crime é nada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. O crime é nada pra grade, o crime é nada pra morte, vacilou, conspirou, pô, segura o bote. Veja aquele mal encarado planejando um assalto, sua sorte lançada, seu sonho foi muito alto. Viaturas da polícia fecha todos os lados, como se fosse um animal cercado sendo domado. Que no momento o desengano fez ele entender que a fome, a falta de opção, não teve nada a perder. Infelizmente é um final como filmes de ação. Agora invade um local, refém sangrando no chão. Sua opção troca tiro com sua carne tremendo, virando mais um exemplo do que estamos vivendo. Armas e drogas aqui é o que te proporciona, você deitado na maca, colostomia e sonda. Sua família rezando, chorando pra não morrer, enquanto na loucura o mundo era só você. A senha do seu cartão, todo mundo já sabe, 15557 no banco cheio de grade.